O nosso tema de hoje, fluido universal. Você já deve ter ouvido várias vezes a gente falar que a doutrina espírita ela tem aspecto religioso, filosófico e científico. Isso a gente vai falar sobre a questão científica que ela trata. Até para a gente se situar, o livro A Gênese, que fala muitas coisas sobre as quais a gente às vezes sabe, mas não percebe. Então, só para a gente iniciar nessa questão, nós conhecemos as coisas pelo que nós podemos principalmente ver. Então, nesse momento aqui, eu só acredito que existe o que eu estou vendo. Só que entre os nossos corpos, esse espaço que a gente diz que é vazio, ele é preenchido. A gente diz que é o ar, que é uma forma bastante simples de designar. É o fluido universal. Também, não só aqui, mas ele está presente nos corpos e entre os corpos. Para a gente entender um pouco, nós sabemos que existe alguma coisa, né, nesse vazio, porque quando nós respiramos, nós enchemos o nosso pulmão com o que está ao nosso redor. Então, mesmo que a gente não veja, que a gente não toque, a gente sabe que tem alguma coisa ali. Vamos dizer assim, é uma introdução para a gente começar a compreender um pouco para que serve esse fluido, ou o que ele é, na verdade. É matéria, uma matéria bastante sutil, de pureza absoluta até a densidade, como se diz, o denso, o tangível. Só que entre esses dois pontos tem uma infinidade de outras formas que esse fluido vai se manifestando ou vai se adensando, a gente poderia dizer assim, até chegar nessa questão. O nosso próprio planeta, ele é composto daquilo que a gente sabe, que é o globo e a atmosfera. E os dois são presenças desse fluido em estados diferentes. Sendo matéria tangível, esse fluido, ele é veículo para vários fenômenos que nós conhecemos e muitas vezes não entendemos como ocorrem. Nós estamos tendo alguns deles aqui acontecendo nesse momento, que é o veículo do som. O som projetado chega até cada um através desse veículo que é o fluido. A luz que se projeta, o calor, quando nós sentimos os calores em matérias no nosso corpo, a barra de ferro, quando se pega numa ponta e se esquenta, ela transmite pela outra. Tudo isso é forma de propagação dos veículos dentro desses fluidos. E muitos outros, o magnetismo, vários outros que a gente estuda em física, mas não sabe muito bem como é que a coisa acontece. Porque sendo de um princípio material também ele faz com que as coisas transcorram através. Também é veículo, e agora a gente começa a entrar um pouco no nosso assunto, veículo do pensamento. Como é que nós pensamos em alguma coisa e esse alguma coisa alguém percebe, esse alguma coisa é visível aos olhos espirituais, é veículo da oração que a gente aprendeu a rezar e acredita que aquilo que a gente manifesta chega aonde a gente endereça a Deus, a alguém que nós sabemos que precisa, é veículo de outras formas de comunicação, como por exemplo a intuição, que nós a todo momento somos intuídos por semelhantes nossos encarnados ou desencarnados. Então, é através dessa matéria não visível aos nossos olhos que essas coisas acontecem. Inclusive, também deixei de falar, o próprio passe que a gente recebe é através desse veículo universal, é assim chamado, veículo cósmico, como a gente quiser. O nosso corpo, como eu disse, é feito através dessa matéria que se adensa. Mas o nosso corpo espiritual, o perispírito, também é formado pelo fluido. O perispírito se molda em volta da alma através dessa condensação, dessa densidade do fluido. E aí entra uma coisa interessante. A alma projeta para esse corpo espiritual as suas características, as suas qualidades, as suas manifestações. O perispírito, para nós encarnados, irradia para o nosso corpo físico essas mesmas características que recebe lá do nosso íntimo, da nossa alma. É por isso que se fala muitas vezes que nós temos que trabalhar lá no nosso interior. Quando temos alguma coisa a nível físico, nós podemos tomar algum medicamento, dependendo do que for, e o sintoma desaparece. Muitas coisas são resolvidas de forma fácil, mas existem problemas que nós não tratamos apenas na carne. Nós precisamos tratar do espírito, para que através desse processo, de dentro para fora, as coisas possam vir a acontecer. Estamos falando de curas, né? Quando a gente fala sobre milagres, e o oposto, que são a inveja, os maus olhados, que todo mundo já sentiu de alguma forma, sabe que existe, mas como que isso chega em mim? Como é que aquela pessoa tem essa capacidade de desejar esse mal e esse mal se manifestar? Então, por essas características, sendo os nossos corpos feitos desse fluido, esse fluido está ao nosso redor, cada vez que nós pensamos em alguma coisa, vamos levar para o negativo, nós criamos alguma coisa, nós adensamos em nós mesmos essa mesma característica. Nós estamos sempre buscando, pela afinidade, entrarmos em contato sempre com o que é igual a nós, nos sintonizarmos com o que é, com o que nos dá, vamos dizer, um certo prazer, uma certa sensação de conforto. Quando entramos num lugar e nos sentimos mal naquele lugar, significa que estamos, podemos dizer, melhor do que aquele ambiente. Ou seja, o fluido ele fica como que empesteado de emanações negativas. Então nós sentimos isso. Mas o contrário também, né? Quando nós sentimos uma coisa boa num ambiente em que nós estamos, que é o caso que acredito que vocês sintam quando vêm aqui, se sentem bem, se sentem em paz, se sentem tranquilos, é porque o que está ao nosso redor é mais positivo do que aquilo que nós estamos carregando. E isso, através da nossa vontade direcionada, da nossa busca, da nossa interiorização, faz com que transforme dentro de nós aquilo que nós estamos trazendo, carregando. Um dia turbulento ou uma situação que nos aflige, é possível, através desse recolhimento, porque entramos em sintonia com um outro nível de energia, fazer essa transformação dentro de nós. É dessa forma que as curas acontecem. Algumas curas, elas são mais difíceis, porque requerem um trabalho mais exaustivo, mais delicado, mais dedicado. Mas algumas outras, nós podemos perceber que as coisas acontecem de forma fácil. Estamos lá com uma dor de cabeça. Recolhe, medita. E aquela dor de cabeça parece que some. Em nível espiritual, eles trabalham muito. E quando nós fazemos uma consulta e vem lá indicado o auxílio espiritual ou cirurgia espiritual, eles trabalham basicamente nesse nosso corpo espiritual, não é no físico. Trabalhando no espiritual, ele vem para fora, ele pode ajudar na transformação. Mas isso tudo tem que haver uma sintonia entre as nossas ações, pensamentos, com aquilo que nós estamos realmente buscando. Porque senão é como querer, mas não fazer nada. Então a coisa parece que não acontece. nós precisamos colocar, como tem o capítulo do Evangelho que diz, né? Pedi, obtereis, ajuda-te, o céu te ajudará. Nós precisamos colocar a nossa parcela para essa transformação acontecer dentro de nós. Nós precisamos bloquear algumas coisas que pensamos ou fazemos para interromper um fluxo, um ciclo energético vicioso e negativo que nós estamos trabalhando dentro de nós. Tem uma frase que todo mundo já ouviu, que é aquela que desejar o mal de alguém é como tomar veneno e querer que aconteça alguma coisa para aquela pessoa. E a gente sabe o que acontece? Acontece em nós mesmos. Por essa sincronicidade energética que nós estamos manifestando, produzindo, alimentando, que vai se adensando dentro de nós. Porque se olharmos o corpo apenas como questão física, não teria como isso acontecer. Seríamos apenas consequência daquilo que nós alimentamos, materialmente falando. Então, como que as coisas acontecem? Eu falei antes, só citei os milagres, as invejas, outras coisas tantas que acontecem no nosso dia a dia, sensibilidade que a gente vai apurando em contato com pessoas em graus diferentes do nosso, quando estamos normalmente com os mesmos, a gente nem percebe, porque é muito próximo. Mas quando nós nos colocamos em níveis diferentes dessa questão energética, nós percebemos claramente isso. É a nossa sensibilidade aflorando, porque a nossa aura, o nosso campo energético, ele entra em contato com esses campos e nós sentimos isso dentro de nós, como uma coisa bastante viva. Esse livro, A Gênese, ele é muito interessante, ele fala muito sobre a questão dos fluidos, sobre manifestações, composições, parte de cura, parte de... Enfim, é um assunto bastante vasto que a gente nem consegue falar sobre tudo isso num tempo tão curto. Mas fica a sugestão para quem tiver interesse. Tem um capítulo específico disso. E à medida que a gente vai lendo, vai entendendo, vai relacionando com o nosso dia, com as coisas que acontecem conosco, a gente vai entendendo um pouco dessa mecânica, que acaba sendo realmente uma mecânica. As coisas estão totalmente interligadas, os acontecimentos, e a gente para de deixar as coisas num campo de sobrenatural ou de, se Deus quiser, Deus quer. É a gente que precisa também querer que as coisas aconteçam.